Olá, caros ouvintes, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de julho, e começa agora mais uma edição de Os Nomes das Canções. Iniciamos mais um programa deste espaço radiofónico que hoje tem um convidado muito especial. Sim, não é todos os dias que temos como destaque o presidente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou então a União Soviética. Quase que aposto que a maior parte dos ouvintes deste programa deve estar a perguntar-se o que terá dado à equipa do Os Nomes das Canções. Que maluquice passou por aqui? Bom, vai ficar a perceber o porquê desta introdução daqui a pouco. Por agora, vamos ouvir Cassandra, música dos ABBA, já na sua fase descendente. Cassandra é uma personagem mística que adivinha ou prevê qualquer coisa. Fica-se até na dúvida se esta história tem algum fundo de verdade. Quem ouvir a letra e a forma grave como Agneta a interpreta, irá perceber o porquê desta análise. Bem menos verídica, ou talvez não, é a história de Gabriela. Fica-se à vontade para dizer que não é verdadeira, já que Gabriela é personagem de telenovela, ou melhor, de um livro, embora aquela história represente a vivência da altura no Brasil, na década de 1920. No meio de toda aquela agitação, ela é a rebelde Gabriela, e é exatamente o que transparece na música, telenovela com base na obra muito famosa de Jorge Amado. Uma inconsequente e singular Gabriela, interpretada por Gal Costa. Depois vamos ao samba, até porque o Sr. Gorbachev já está à nossa espera. Down in the street, they're all singing and shouting, staying alive though the city is dead, hiding their shame behind a hollow laughter while you are crying alone on your bed. Pity Cassandra, let no one believe you, but then again you lost from the start. Now we must suffer and sell our secrets, bargain, playing smart, aching in our hearts. Sorry Cassandra, I misunderstood. Now the last day is dawning. Some of us wanted, but none of us would listen to words. Cassandra, I didn't believe you really had the power. She stood on deck, just a tiny figure, rigid and restrained, blue eyes filled with hair. Sorry, Cassandra, I misunderstood. Now the last day's gone in. Some of us wanted, but none of us would listen to words. Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela e meus camaradas. Eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de cedro e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, E já estamos de volta, caros ouvintes. Estão preparados? A segunda sequência musical e a última deste programa vai iniciar com um sambinha para Gorbachev. Gorbachev é o nome do último presidente da União Soviética, que se dissolveu entre 1990 e 1992. E Gorbachev é um apelido que naturalmente não é exclusivo do presidente, por isso é que esta música se encaixa no programa. Algures no mundo, um outro Gorbachev pode estar a ouvir-nos e até saberá às tantas dançar o samba. Claro, os intérpretes só poderiam ser os enigmáticos Afonsinhos do Condado, um grupo que começa por se chamar Tiruliro Vladimir Moadir Itanuir e cujo primeiro grande sucesso é a Salsa das Amoreiras, no início da década de 80. Poderíamos esperar tudo, até um sambinha para Gorbachev. A música foi feita para o presidente soviético, mas serve para todos os Gorbachevs que queiram começar a dançar o samba dentro de alguns instantes. Deixem-me só dizer, enquanto arrastam silenciosamente as cadeiras e as mesas, que a música que se segue serve para descansarmos e respirarmos mais fundo. Tudo porque o quarto e último tema desta edição é uma balada. Marissa Nadler é uma cantora britânica que nos canta um envolvente Sylvia. Vamos ouvi-lo no fecho desta edição. Antes, batuque na mão e carrega no sambão. Até para a semana. Saudações especiais pro camarada Gorbachev. Sorrisos monumentais pro camarada Gorbachev. Gorbachev, lindo menino. Gorbachev, carequinha. Gorbachev, gordutinho. Tudo grita. Cumprimentos cordiais pro camarada Gorbachev. Recepções oficiais pro camarada Gorbachev. Gorbachev, perestroika. Gorbachev, glasnost. Gorbachev, uskurenie. Simpatias ocidentais pro camarada Gorbachev. Abraços imperiais pro camarada Gorbachev. Gorbachev, seu divino. Gorbachev, união soviética. Gorbachev, vodka, vodka. Gorbachev, e uma balalaika. Gorbachev. Um abraço, seu anjinho. Down, down, down.